Ah, quanta dor que me causa essa tal de mentira. E o pior disso tudo é que sempre me inspira. A dor de ser enganado me rouba, me tira. O chão debaixo dos pés, fico que nem os papéis. No meio das tempestades, com a alma partida. Dando com o corpo nas grades da cela da vida. Como num mar de paixão, náufrago que estende a mão, agarro o meu violão e canto uma canção. Eu que em princípio acredito em tudo que me dizem. Basta um olhar mais sincero, um sorriso mais simples. E que em matéria de amor, sou aquele que vive. Na mais completa emoção, o corpo é só coração. Para de repente acordar como um cego sem guia, tendo na cama ao meu lado uma alma tão fria. De novo recomeçar, outra vez acreditar. Compor, escrever, cantar, pôr música no ar, música no ar, música no ar. Música.